autorizado a linha decolar, pistão no zero, correção pista 28, vento de 300 graus, 612 de nós. Está iniciando 6749. Papa Romeo, Hotel Kilo Mike, do Rio. Papa Romeo, Hotel Kilo Mike. Mas, meio que vindo, dando o controle de instalador em 1.9.3, que é o Kilo Mike, Hotel Kilo Mike. Salvador, bom dia, Papa Romeo, Hotel Kilo Mike. Bom dia, Hotel Kilo Mike, Salvador, prossiga. Ah, 3 minutos para ingresso ao seu terminal, mantendo 085 de sino e de... Gente, mantém o 085 contra os usuários, Hotel Kilo Mike na escuta do controle. Atua, Mike. Controle, bom dia, Webjet 6749, decolou na sua escuta. Bom dia, Web 6749. Contato radar, submantenha 340, saída agora. 340, após 3000, voa gole, senhor? Gole na presente. Quem vai manter a pro por mais 5 milhas, ok? Sem problema. Chame o centro Recife, 1288, alterno 3325, bom domingo. 288, 3325, obrigado, bom dia. Estamos mantendo 360, embora esse vendo fácil. 6749, chama o Centro Recife, 1288, ao terno 3325, bom domingo. 288, 3325, bom dia. Tango Bravo, localize da 28. Gente, Fox Tango Bravo. Chame agora a Torre 1 no 8 de Sol 612, bom domingo. Obrigado, bom dia. Fala, frequência da Torre ou quanto é? 118-612. Boa, obrigado. Tango Fox, Tango Bravo. Tango Bravo, novo estado, ajuste do 095 agora. Continue com a sinação, reporte avistando, trem baixo travado, Bravo. Bravo, avistando, baixo travado. Ok, meu Bravo, já baixo travado, já avistando? Avistando, baixo travado. Tango Bravo, tem pouso autorizado a pista 28, vento agora de 330 graus, 612 de 9, no 0 no 5, agora o PNH, pista 28 molhada, senhor. Ok, livre pouso 28, Fox Tango Bravo. E Bravo Zulu, estamos contando Recife 1, o nome da sua 1 na hora. Tango Bravo no solo 24, qual pátio que você tinha? Vamos pro hangar da Alistair. Alistair ciente, livre a pista próxima interseção à esquerda, após taxi via Alfa. Juliette, ingressando no pátio principal. Após o pátio principal, Lima, Mike, Quebec, reporte na Quebec para cruzamento 1735, Foxtrot, Tango Bravo. Vamos lá, Quebec, cruzamento, Foxtrot, Tango Bravo. Atenção, sabe manter o 3-6. Acho que esse livre. de lá, você tudo mantém aí no 3, tá ótimo, velho. Hotel Kilo Mike Salvador. Prossiga. Estimado de pouso em Léo. 0905. 0905, gente.